稍等一下。 06, decolagem 30, controle 120, décima 8. 1208, para 906, da volta. 15, não era alfa, vento 120 graus, 149, 3 pouso, piscina solta. Ia, sinalizar o estacionamento à sua esquerda no 03, está livre, seu pushback acionamento no 02, coordenação aqui, se solta em zero, tanto 3, 12 no meia. Faz o pushamento no 03, se trava da companhia, pode estar aqui também. De novo em Alfa, confirmando autorizado pouso, pista no 7, vento 120 graus, 149. Ok, ciente, autorizado pouso 17, wind de novembro Alfa. Salvador, boa tarde, gol 954, estacionado com a série da 90, tá pronto. Entendido, gol 954, mantém o ponto de cara guardado. Ok, 954. Xené 6141, solo 831, direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, obrigado. João 69. Papapapá, novembro, Oscar Romeu, ciente. Mantenha-se em condições visuais de 9.500 pés. Ajuste em Salvador, 10 no 3. Reposte através de Paripe. Utilizado direto. Em 447, vento 110 graus, 149, autorizado é colapso, estando zero. Iniciando, dá 10547. Zero, baixou e travou. 1697, complete final, chame torre na frequência 118, decimal 95. 95, bora 07. Obrigado. O 924 novembro confere informação em curso, pronto cópia, 350 nível para Maceió. Pronto. O 924 Salvador Maceió, autorizado nível de voo 350, via Brusque 58 até a posição Oragua, após direto, declarado a posição 0, primeira rua à esquerda, feitura saída Fuca, transição Zumbi, 5166 no transponder, o controle 120, décima 8, o 924. E desça para nível de voo 050, ajuste 10 no 3. Para 050, 10 no 3. Boa, falar 10, Fuca Z, saída. Transponder 5166, controle 203, favor, alta de espaço. Gente, com 924, só confirmando a saída, Fuca, Jamo, Jamo Zumbi. Fuca, Jamo, Jamo Zumbi, boa, alta de espaço. Correto, 09 o portão, depois quando pronto para acionamento, pushback. Radar, saída Momo, sub, mantenha 200. 200 na Momo, 5447. 00 Natal, 370, a intensidade muito baixa, podia fazer um check no equipamento rádio? Acho que está chulete, né, 14. Agora alto, claro. Não, autorizado 370. Em 7 segundos eu pago sua cópia. Aguardando. O Xenero 6141 mantém a posição de táxi 6 Juliette. Mantenha a notícia da Juliette, 6141. Bolo 600, pronto para cópia? Pronto, 00. Bolo 600, Salvador Natal, autorizado nível de voo 370 via Upper Zulu 10. Decolada 10, primeira curva esquerda, terceira saída Fuca, transição Zipa. 5165 no transponder, controle 120, décima 8, Bolo 600. Só confirmando a saída, Puca, Jamo, Jamo Zipa, no 600. Puca, Jamo, Jamo Zipa, 600. Correto, após quando pronto, estacionamento e pushback. Correto. O Xenia 6141 aguardando devido ao Airbus da TAM, finalizando pushback, portão previsto é o 01. Vou aguardar então o TAM aqui, nós estamos na pole position. Para o TAC 3216, a bordo 146, pelo menos 4 horas de início, é o 0 Afirmativo, TAM 3216, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via Taxi Índia. No ponto de espera, chama a torre 10895, altímetro 1093, bom voo. Via Índia, altímetro 1093, torre 1295, TAM 3216. Bom voo. Obrigado. Oxelero 61141 via Juliette 01 é o portão, atentando o Airbus da TAN iniciando o táxi até o ponto de espera. Autoridade então, expresso, leve o portão 1, vendo os colegas aí. Direita solo 2019. Direita 209, voo na 697. Autorizado 2109, voo no 806. Autorizado, obrigado. Gol no 806, correção. Autorizado, nível 210. Autorizado, 210, nível gol 1806. Gol 1697, livrando na foto. Gol no 697, táxi via Alfa, reportado táxi Juliette. Já Alfa. Gol no 697. Pode esperar pronto, TAM 3216. 3-0. TAM 6320, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 060, ajuste 1-0 no 3. 060, acione 6320. Gol no 806, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 754, decolagem 37, controle 120.8. 7, autorizado o ingresso via Juliette, 04, portão, gol no 697. Juliette, portão 4, gol no 697. Pessoal 8, boa tarde. Salvador, boa tarde, gol no 754, decolou no perfil da Puca de Passos. Gol 9754, contato radar, submantenha 390, saída PUCA. Para 390, PUCA, gol no 754. TAM 3193, chame centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. 393, chama Recife 251, alterna 3395, obrigado. Em Belo Horizonte, frequência livre para coordenação. 3-2-1-6, autorizado, decolar pistão 0, vento 100 graus, no 4-9. Decolar pistão 3-2-1-6. Dois no meio, decolado 240, controle 120, décima 8. 208, 320. Solista 3216, cruza mil pés. Então 3216, contato radar, mantenha 370, saída MOM. Sobe ao 370, Tá bom, 3, 2, 1. Salvador, tem alguma previsão para autorização do SAM 3805? SAM 3805, Guarulhos, aguarde 4 minutos. Tá, beleza, bom. Cruzando 4.000 quando possível, voa frote. São 3216, mantém o perfil de saída. Trip 5595, desça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento LS, é pode estabilizar. Para 2.000 pés, autorizado. Eu 340, via peso 16, decola da pistão no zero com primeira curva direita na saída da Euleda Bridge. Controle Salvador 120.8, torre 118.195. Aciona 5163, então 3805. Afirmativo, 340, pela trisulo 16 vai ser da Euleda Bridge, controle 1208, 1985, perdão, 1895 é a torre, 5163, aciona, então 3805. Então 3805, correto, chame pronto para pushback acionamento. Chamarei, 3805. Autorizado, chame pronto para trás. Câmara para trás. São 3216, solicitação do centro Recife, restrita a nível de voo 290, autorizar direto Froti. 290, direto Froti, 3216, obrigado. 3283, pronto para cópia? Afirmativo. Então 3283 para Aracaju, nível 190 autorizado, decola da pista no zero, com primeira curva esquerda na saída Fuca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. Controle Salvador 120.8, torre 118.95. Aciona 5176, então 3283. Obrigado, 90, Puca Zama, direto da Caju, 176-308-245. Então 3283, estou me pronto para o feedback pelo menos. Camará está no 03. Está permanência entre 800 e 1000 pés, permanência positiva, né? Mais direto, o meu confio? Está mantendo sobrevoo aqui na presente posição. Solicita permanência entre 700 e 900 pés. Permanência na certeza. Mike Juliette Romeu, mantenha 500 pés para não interferir na aproximação da 190. Tenho dois tráfegos na aproximação da 190. Está alocado 0115, cara. Está aqui próximo ao Iguatemi. Ajuste em Salvador 10013. 10013, grato. Trip 5595, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, Gol 1754, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Pistino zero. Autorizado pose, Camará Baixada e Tabaco, 5 também. Novembro é o São Romeu, chame torre na frequência 118.95. 118.95, grato. Salvador, helicóptero, papá, novembro é o São Romeu. Novembro é o São Romeu, afirmo, tem um ATR, final de 6 milhas. Aguarda o pouso mesmo ou prossegue em cabeceira 35? Cabeceira 35, autorizado, pouso na cabeceira 35. Não, eu acho que é o meu, sim, já ponto final 35, para pouso parado. Depois para final 35, pouso parado. Bom dia. Baixado, travado. Firma. Chave travado, clipe 5595. 5595 autorizado, pouso, pistão 0, vento 1 no 0 graus e no 4 nós. Informa, helicóptero vai prosseguir para pouso parado, cabeceira 35 à direita do seu eixo de aproximação, não interfere. Seguinte do tráfego, da chave travada, autorizado, pouso no 0, clipe 5595. Base para final, cabeceira 35, novembro, nosso São Romeu. Eu acho que é o meu, vento 100 graus, 1, 2, 9, autorizado pouso sobre a cabeceira 35. Romeu? 95. 2900, mais 3 aí já. Tram 32, 16, chame centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 245, 225, da 32, 16. Boa tarde, 600, boa tarde. Autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. O meu, acho que o nome meu, acho que o meu tá livre. Outro até papá, até em São Paulo. Grato, abraço ao meu. para a curva direita. Saída da El, Leda, pós-Leda, direto Bridge. Controle Salvador 1208, Torre 118, decimal 95. Aciona 5404, Gol no 333. Autorizado, São Paulo, Congonhas, 360. Abre Zulu, 16. Trava até o Zulu. Pós, direto Trivi. Decola 10, voando à direita. Saída da El, Leda, Leda Bridge. Controle 1208, Torre 1898, Santo Ponder 5404, Gol 1336. Gol 1333, correto? Chame pronto para o direcionamento. Chama hora 33. 35595, táxi Alfa Quilo, pátio 3. Tonel 6315, confirmo, tá voando na prova de bom. Trip 5626, aciona identificação. Vento 120 graus, 159, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, vento 120. Ouro 600, decolada X52, controle 120, decimal 8. Fala controle, 1208, gol 600. 5 livre, número 1 na aproximação. É lógica, Zulu. Tá no pátio 3, confirma. Hotel Oscar Zulu para Enrimar, 510, decolador pátio 3, direto com proa, evitando o sobrevoo da base aérea de Salvador. O Torre 118.95, aciona 0110, Hotel Oscar Zulu. Passe no painel desse. Bom, se vai cortar para mim. Lógica Zulu, confirme, Paul B. Hotel Lógica Zulu para acionamento e decolagem, torre 118, decimal 95. Alô, deixa minha linha, pushback aqui, acionamento. Então, 3805 pushback em coordenação tipo de solo, reportando para o táxi. Reportando para o táxi, está 3205. Alô, Chanel 1412. Chanel 1412. Com o repórter protocolagem para 3. Pouca transição Caju. Obrigado. 45-2085, obrigado, bom trabalho. 0 de França. Chanel 6320, táxi Alfa, Juliette, gate 06. Alfa Juliette, gate 6. Autorizado decolar. Boa noite. Acho que é o vento 120 graus, 14 nós. Modificando o destino ou apenas sobrevoa e retorna para Serra 90, Serra 90? Ah, desculpe, é só o sobrevoo e retorna para Serra 90, Serra 90. Ok, sente. Agora, livre pro oeste, se não me engano, controle 120.8, fotógrafo azul. 120, azul. Hotel Oscar Zulu, prossiga. Juliette, para acionamento de táxi, Torre Nonoito, Betão 95, uma boa tarde. Hotel Oscar Zulu, sim, 500 pés em condições visuais. Reporte fazendo sobrevoo sobre Candeia. São 3805. Táxi via Patiuno, Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, Torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 3, uma boa tarde. 1-0 no 3, Patiuno, Índia, e Bravo vai 2-9-5, chamar o 3-0-5. É Salvador, TAM 3-2-8-3, com espécie de treinamento no 3. O TAM 3-2-8-3, coordena com a equipe de solo para guardar passagem de Airbus da companhia retaguarda após iniciar. Chamei para o táxi, então 3283. Coordenando o pessoal do solo, após a aeronave da companhia da guarda, chama a coordenada, então 3283. Chame centro, Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. 125.45, 126.85 ou 600. Autorizado, pronto para o táxi 1924.